deixa passar. E um brilho solto, sempre sonso no ar. Simplesmente faz que aperta minha mão no jeito dos homens que sonham a razão. Olhos, bocas, bem devagar. Revive a vida jogada no lixo da palma da mão. Era não. Você diz os homens são bons, mas Maggie, se de repente devagar um fato novo se mostrar, você vai ter então que simplesmente se afastar. Voltando aos palcos de Paris, vão te ver em Minas Japão. Como o inverno e o verão vão te ver, vão te inventar. Não, Maggie, voltando aos palcos de Paris, vão te ver.